Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Preta resistência. Preta periférica, doméstica e pobre. Nossa, coitada dela. E essas crianças, que futuro tem? Mãe de traficante, bandido, ladrão? Tudo bem, eu sei, esse rótulo eu já aceitei. Aquela fase eu já superei. O que eu não posso aceitar é injustiça, mentira sem provas. Falar por falar, isso jamais irei concordar. E que culpa tenho eu se o beco foi a minha única herança? E se ali um filho meu enxergou uma esperança? Sim, eu posso ter culpa sim, mas mesmo ali, no lixo que eu respiro e me inspiro, eu sigo no contrafluxo, no meu corre do dia a dia. Busco ideia, procuro alianças com parceiros que sei, alguns até são de confiança. Estão no corre também. Sim, são brancos e negros e cantam muito bem. Com inúmeras possibilidades de ir além, chegar ao luxo e ver que podemos ter tudo e muito mais do que esse sistema oferece a alguém. Pode crer. Não, eu não irei me esconder. Sim, estatística virei. Mãe adolescente, preta, pobre, filho traficante, bandido, ladrão, ok. Essa fase eu já superei. Aquele rótulo eu aceitei. O que eu não vou aceitar são julgamentos sem fundamentos. Sem começo, sem meio, apenas com fim e afins. Tenho história também, não sei só fazer neném. Bolsa Família ajudou muito sim, meu bem. Porém, eu não esperei cair na minha conta. Como aquele que não necessita e aponta o dedo pra mim já fez. Trabalhei, lutei, resisti. E hoje eu tô aqui, cantando, rimando, falando pra você que nunca vai superar o fato dessa nega que existir. Aê! Salve, salve, amores e amoras da Rádio Brasil Atual. Já viu que o negócio hoje começou com responsabilidade, né? Bem, eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje aqui, nesse terreiro de discussão, pra bulinar pensamentos e reflexões. Começamos aqui com a nossa MC Desirê, mandando aqui pra gente uma poesia, um poema, uma fala, depoimento, crônica, seja lá o que for nesse território. Digo pra mim que é poética, oralidade, aqui começando aqui nesse programa de hoje. Também aqui com as minhas parceiras de programa, Sueli, Patrícia e Fafi. Salve, dê um salve aí. Salve! Salve, salve! E com Suilan de Sá, integrante do coletivo de esquerda Força Ativa, é agente mediadora de leitura, atualmente é coordenadora da Biblioteca Comunitária Solano Trindade, realiza intervenções culturais, oficinas, é poetisa e também participa da Rede Metropolitana de Bibliotecas Comunitárias Litera Sampa e também da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Dê um salve aí, Suilan. Salve. Eduardo Dialético é dançarino, estudante de palhaçada, vlogger do Pou Pou Pou TV Canal, que tem como tema central as danças negras e periféricas e é também artista educador. Pesquisa as danças urbanas desde 2000 e desenvolve uma pesquisa chamada Locking Lúdico. Dê um salve aí. Salve. Andressa Oliveira, produtora cultural, trabalha com produção e gestão de projetos há 5 anos, com foco principal no funk. Foi diretora de projetos da Liga do Funk, que é uma associação cultural que realiza formação artística e sociopolítica com o movimento funk. É produtora do Bonde das Mina Livre, é idealizadora e coordenadora do projeto Morada da Liga e agora como FEMA faz produção, assessoramento e representação de diversos artistas do movimento funk. Dê um salve, Andressa. Salve! E a nossa querida que começou hoje aqui com essa oralidade espetáculo, que é Tatiana Deise de Souza Miranda, que é a nossa MC Desirê, que iniciou sua carreira artística cantando em coral budista aos 10 anos e prosseguiu em festivais culturais budistas com apresentações em escolas e clubes. Estudou música, teatro e dança, participou de vários programas de TV do SBT e da Rede Record. Está lançando um trabalho novo que mais tarde vai aí aqui nos agraciar aqui, que vai ser a nossa trilha de hoje. Enfim, só fera, né? E o tema de hoje não poderia deixar de ser: o que é o funk? O que é o funk? Podemos começar Falando um pouco da historicidade do funk, né? Eu li um lugar aí dizendo que o funk que acontece hoje não é o mesmo funk dos anos 70. Enfim, é uma coisa assim, né, que coloca dessa marginalização, desse racismo mesmo em relação a essa linguagem, né? Andressa, você que faz parte do movimento, dá aí uma palavra pra gente a respeito do funk. De fato, não é igual, né? Mas não significa que deixe de ser funk, tá ligado? Acho que a gente... Enfim, o movimento funk hoje sofre uma criminalização muito forte. Aquilo que a gente já conhece, que aconteceu com samba, que aconteceu com hip hop, que aconteceu com jazz, e aconteceu com... O que acontece com cultura preta, toda uma sociedade racista? A cultura preta, principalmente na música que a gente conhece, assim. E pro funk não é diferente. Hoje em dia, a gente... Enfim, até no Congresso Nacional, nesse nível a gente chegou. E o funk, ele tem uma força e uma importância muito grande hoje pra gente no Brasil, tá ligado? É inevitável e é inegável não afirmar que o funk hoje é a principal linguagem que a gente consegue ter com a juventude, tá ligado? Você que trabalha com educação, tá ligado? Que tipo, mano, concordo. Não tem outra conversa, tá ligado? Os moleques querem falar de funk, querem cantar funk. E esse é um canal muito potente, assim. Eu acho muito incrível, sabe? Que, por exemplo, eu comecei a trabalhar com os meus alunos lá do, né, do território, do território do Três Lagos e Céu Navegantes. E o ano passado eu estive no Mboi Mirim. E eu comecei a trabalhar algumas linguagens clássicas, como um jongo. É louco, como por exemplo, começa a fazer a batida do jongo, ele já identifica com a batida do funk, porque a raiz tá ali. Sim. Então é muito bacana, porque você ensina um jongo, mas ele já traz ressignificado por esse corpo do funk. Então eu tive crianças fazendo jongo, fazendo sarrada no ar, com jongo. E eu achei lindo, é lógico, se vai para um mestre mais tradicional, talvez ele não goste tanto, mas eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso essa ressignificação, sabe, de estar tá fazendo jongo e daqui a pouco dar uma sarrada no ar. E esse retorno, né, porque se a gente começa a acessar via YouTube, né, muitos vídeos de comunidades quilombolas que continuam mantendo danças africanas, tradicionais, muito antigas, você vai ver várias sarradas de maneiras muito diferentes, assim. A gente pode afirmar que a sarrada é uma nova umbingada? Uai, não é? E eu acho que uma das coisas que me chama muita atenção no funk é o quanto é natural pra gente, sabe? Enquanto o brasileiro é muito enraizado, assim. Você vê que dançar funk, bater na palma da mão e fazer o tu-tu-tchá é automático, é quase impossível você encontrar alguém que não consiga fazer isso naturalmente, tá ligado? Que um corpo colonial não consegue, colonizado não consegue, né, fazer. E nem consegue tirar da gente também, né? Yeah! Eu quis trazer esse programa a respeito do tema funk, justamente porque eu acho que ele é extremamente... Ele tá num momento dessa sociedade racista de realmente querer destruir, assim, sabe, a visão que a gente tem sobre essa linguagem. Porque o que acontece? A gente vive numa sociedade de uma supremacia branca, aí eles roubam a cultura do preto, porque é literalmente roubar, né? Não vou usar outro termo, gente, desculpa, eu não sou delicada. Ele rouba, como diz uma amiga minha, você é muito agressiva. Uma amiga, né? Você é muito agressiva, Joyce. Você foi fina chamando de amiga agora, vamos lá. Não, eu não sou... Por exemplo, eu posso ser agressiva, mas eu não sou ressentida. Então, essa colega, que já deixou de ser amiga, virou colega agora. Essa colega diz que eu sou muito agressiva, porque literalmente rouba a cultura, entendeu? Rouba ela. E quando rouba, tira todos os fundamentos. Porque o que é a cultura preta? A cultura preta ela é permeada de fundamentos, de princípios, de ética, poética, corpo, enfim. E aí tira todos esses fundamentos, porque aí vai a supremacia branca com todo o patriarcado, com toda a objetificação, com todos os racismos, preconceitos, discriminações, e ganha dinheiro em cima ainda. De uma potência que é nossa. Isso ainda que me deixa mais louca ainda. E aí, quando a gente escuta o funk, a gente não vê que na batida tem um Alujá de Xangô. A gente não vê que na batida tem um Akere de Oxóssi. A gente não sabe nem o significado da palavra Congo, que segundo o Tiganá, Crush Master, eu tô dizendo agora... Tiganá Santana, Crush Master. Meu, funk, em Kikongo, cheiro do ancestral. A gente pensa sobre isso. Pensa sobre a significação dessa palavra, cheiro do ancestral. E o Tiganá, ele traz essa, essa imagem, que é de fato o significado da palavra funk com K, e também num texto ele vai falando também da códia, né? Na tese dele, todo mundo pode acessar e tá na internet. Da códia como aquela espiral que inicia num ponto e vai circularizando. Então ele usa essa imagem linda para falar sobre esse movimento, né, nas sociedades africanas, de que você não é como uma linha reta que sobe, que verticaliza ou que vai para frente e se perde do princípio, né? Nessa códia espiral você pode girar, e o princípio, o ancestral, está ali presente. Nossa, gente, vai falar sério, como não ser o Crush Master? Vem, Tigana, vem pra cá. Vem, Tigana. Convidado. Gente, e pra além dessa questão da musicalidade, que aí não perceber essa semelhança entre o funk, entre as diversas batuques e sonoridades, tem a questão corporal, que me chamou muita atenção também. O passinhos, por exemplo. Eu vejo o passinho, eu vejo o pessoal dançando frevo. Aí, no começo do ano, eu tava no Rio de Janeiro. E aí, eu fui pra alguns fluxos, né? Assim como em São Paulo, pra estar junto. E eu vi aqueles corpos dançando. E aí, eu vejo os corpos também dos momentos de dança afro, de troca com os meus parceiros e parceiras. Eu falo, gente, é o mesmo corpo existindo, resistindo. A diferença é de quem está olhando para esse corpo e com qual olhar, né? Uhum. Então, como não estar distante, como é uma forma de reexistir e existir, e que é criminalizado o tempo todo. E para além disso, o funk na periferia é perigoso, é marginal. Mas, quando é na casa da burguesia, eles estão se divertindo, né? Então, tudo bem as mesmas letras. Né? Não, tudo bem as mesmas letras. Eles só estão se divertindo. Então, há coisas que precisam ser problematizadas, sim. Como em muitas outras manifestações artísticas, culturais. Mas, novamente, voltar nesse lugar de olhar para essas culturas periféricas e só ver o que há de, entre aspas, negativo, é muita violência. Uhum. Então, aí, branquitudes, vamos acordar aí pro mundo e aprender a respeitar as nossas culturas e as nossas formas de resistir. Queria pegar um gancho aí nessa coisa corporal. A Leda Maria Martins, ela fala que diáspora, ela produz confluências, ligações e tudo isso que tem a ver com juntar, né, de formas diversas. Eu acho que esse corpo do funk, ele reúne essas danças desse funk americano lá do Soul Train. Que também é, né, cultura bantu. Sim, mas... com uma pulsação, que é a pulsação nossa, porque lá eles pulsam de um outro jeito, né? E ele vai trazer esse frevo, a gente vai ver muita coisa ali, eles também, lá nas Américas, tem uma dança que eles chamam Smash Potato, né? Uhum. E o que eu acho mais massa, assim, tá? Tem... haveria outros mais que não me vem agora, mas o que eu acho massa é... pega os ingredientes e aí, por exemplo, a gente falou de passinho romano num outro momento, é uma condensação que fica lindo. Que corpo que é? É o corpo de periferia, mas não é uma periferia do Nordeste, não é uma periferia... Entende? É específico, por exemplo, o passinho do romano. Se fosse, sei lá, em uma perifa de Salvador, ia ter a característica de lá. Sim. Se a gente olha o passinho dos cariocas, é um outro... E isso é fantástico. Não, que beleza! Isso é a beleza, né? Porque isso que é um corpo, cara, inteligente. Se adapta com a temperatura do espaço, com o que tem no entorno, com se é mar, então é fluido no mar. Se é terra, é fluido na terra. Se é prédio, é fluido no prédio, é camaleão. Exatamente, é um corpo camaleão. Gente, a gente não estaria aqui se esses que vieram antes não tivessem essa potência de corpo. É verdade. Porque é essa potência de corpo que fez criar essa força de estar até hoje. Então é em nome deles que a gente faz um programa a respeito de funk, para poder falar desse cheiro, desse ancestral que está em nós. E essa foi demais. Queria jogar aqui. Gostou dessa? Para as manas aqui, corpo feminino no funk, né? Porque aí tem... as criminalizações, né? Aliás, até recentemente, né, teve uma tentativa de criminalização com umas 20 mil pessoas assinando o funk como crime de saúde pública. Nossa. A infância, adolescência. Nossa. Esse ano teve outra tentativa de também de proibir certas manifestações culturais. E aí tá entrando ainda, né? Do Senado. Então, assim, e aí o corpo da mulher? Porque é isso, né? Como a Paty bem disse aqui, a gente tem que problematizar algumas coisas, claro. Mas eu penso que no sentido de formação, de educação, de trocar ideia, né? Mas já veio a criminalização no sentido de impedir e roubar. E aí, como que é o corpo das mulheres nesse lugar também, né? É, gente, já me parar. Vamos abrir essa cabecinha aí, gente, sabe? Que aí vem um patriarcado dizendo que fica... O negócio é o seguinte, você já sabe sambar? A mulher já não é muito valorizada. Exatamente. Aí fazendo isso, aí fica menos ainda. Ah, eu queria que tivesse esse filmando a cara que ela fez agora, foi maravilhosa. Ela fez uma encenação. Vai lá, Vizinha. Escutei recentemente isso. É. Eu gosto de rebolar, eu gosto de dançar funk até o chão, mesmo se não fosse o funk, eu gostaria de expressar o meu corpo da forma que eu me senti livre, porque o corpo é meu. E eu acho que as pessoas, sabe, tem essa cabeça dessa visão, né, colonizadora, patriarcal. Tudo que eu venho aprendendo por esse meu processo de libertação feminina, e o funk me trouxe isso tranquilamente. De onde eu venho, as meninas dançam, fazem o que ela quer, mesmo levando esses nomes de desmoralizado, sabe? E eu acho que as pessoas têm que enxergar de outra forma mesmo. Eu acho que a cabeça tem que abrir para uma reflexão que a mulher não é um objeto sexual, né? Nós somos um corpo livre, exato, como os homens. Eu penso assim, mas pra mim é fácil, porque eu já sinto tudo isso. E também, mas eu ouço essas coisas de outras exatamente, mulheres. Exatamente, e também naquele de lugar... De outros homens, né? Porque essa concepção não foi criada pelas mulheres. Eu duvido que uma mulher tenha criado isso. E também nesse lugar, assim, o corpo colonizado agora sabe sambar? Então agora eu quero ver você fazer quadradinho de 8, de 10 até o chão, entendeu? Porque é também nesse lugar do desafio. Agora, sabe, parece que tá sempre se superando, tá sempre se melhorando esse corpo, colocando esse corpo no território de uma maneira onde ele possa ser potência, né, também. Enfim, vai lá, Suilã. A queima-roupa, Suilã! A queima-roupa! Show, Suilã, só antes, mais uma pra uma... Eu fiquei aqui pensando, que disse, né? Vai, né? Jogando. Vai jogando. Vai jogando. É. Aí tem essa critica uma questão do corpo feminino, no funk. Desse pessoal que fica com pouca roupa, fazendo quadradinho. Aí tem o carnaval também, que já roubaram a nossa essência, o que era efetivamente carnaval. Aí tem o corpo do carnaval em rede pública, os corpos nus. E aí, o Brasil não é conservador nesse aspecto, né? Aí na praia, eu tava até com uma amiga aí, essas amigas da gringa, né? Ela falou, nossa, Paty, que estranho. Pra mim, me causou um estranhamento. Tem o carnaval aqui... O Brasil, sinceramente, é tão pra frente em vários aspectos. Aí, no não, Brasil, não se faz topless. É. Mas na Europa faz. Na Europa tá tranquilo mostrar, né? Fazer o topless. No Brasil tem esse lugar ainda do conservadorismo pesado, mas que é também só pra algumas seletivo coisas, né? Também, é bem, né? Seletivo. Então, ei! Ei! E com esse ei, a gente vai dar um breakzinho. Quem tem, joga. Quem não tem, pode chorar. Tem um borogodó, tô plena, tô cheia de amor pra dar. Tô linda, tô plena, tô cheia de amor pra dar. A gente acabou de escutar, tô plena, e eu gostaria que a MC Desirê falasse um pouco sobre esse trabalho. É um trabalho diferente, eu queria ter lançado ele no... queria que fosse como brega funk na época do carnaval, mas a verba não... só me possibilitou lançar agora no mês de outubro. É. Mas assim, a gente já tá trabalhando em cima dela ainda pro próximo, pro carnaval de 2020, né? E é uma música que fala um pouco de mim. Né, a inspiração foi mesmo o carnaval. Tô linda, tô plena, tô cheia de amor pra dar. Tenho um borogodó cheia de amor pra dar. Por essa questão de eu me sentir em paz comigo mesma, né? Em um momento. E falar, e querer que as mulheres dizem, se olhem e falem. Eu sou linda, sou plena, tô cheia de amor pra dar. Eu só tenho coisas boas dentro de mim. E é isso que eu quero oferecer pro mundo, né? Eu pensei em colocar a música não na minha pessoa, né, na primeira pessoa. Eu sou linda. Tu falar, você é linda, você é plena, cheia de amor pra dar. Eu falei assim, não, por que não eu? Né, eu cansei desse negócio de ficar sempre achando que eu não merecia. E aí eu quero que as mulheres sejam assim, sabe? Sejam lindas, plenas, tenham muito amor, façam muito sucesso, se amem, se respeitem, se valorizem. E não fiquem aceitando migalhas da sociedade nem de ninguém. É isso aí, gente. Olha, tem outros trabalhos da MC, Desirê, que vocês podem procurar pelo YouTube. É muito legal, eu recomendo muito mesmo, tá? Vamos para as considerações finais. Eu gostaria que vocês falassem mais a respeito de pensamentos finais, assim, em relação ao funk, aonde mais a gente pode buscar, alguns links de música, de livro, enfim, fica à vontade. Tô plena me traz muito pra o lugar de como as mulheres dentro do funk são vistas, tá ligado? Pela sociedade. Eu acho que a gente tem uma problemática muito grande que o feminismo branco definiu o que é a característica da mulher no funk, tá ligado? E tem um conceito de que a mulher no funk, ela tá ali e ela não sabe o que ela tá fazendo e que aquilo é uma imposição. E que tem toda uma pressão para que ela se comporte daquele jeito. E, na real, isso é um conceito extremamente de quem tá totalmente de fora da realidade, tá ligado? Porque é aquilo. O funk tem várias problemáticas, a gente precisa falar sobre isso. Como tudo. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar os espaços pra gente mostrar, dar luz àquilo que as pessoas ainda não entenderam. E com relação às minas... Uma das coisas mais libertadoras que eu conheço, assim, é o funk, tá ligado? E o espaço da mulher dentro dele. Então, é até essa questão do olhar de sexualização pra dança, de ultrapassar o limite das minas, isso acontece muito mais fora do baile do que dentro. Uhum. Então, é aquela velha ideia do olhar de fora pautando o que tá acontecendo dentro, tá ligado? E até mesmo o olhar sobre a sexualidade, né? Pensando numa mulher maior de idade. Cara, também tem aí são várias camadas, mas também tem essa camada da criminalização, digamos assim. Exatamente, da sexualidade. Como se a mulher negra não pudesse, né? Ela não pode. É uma imposição de comportamento e que se a mulher tá agindo, tem uma liberdade sexual forte, ou ela tá sendo obrigada a isso, tem uma imposição, ou ela não sabe o que ela tá fazendo, ela não tem consciência. Vai lá, Suilan. E tendo uma contribuição também, né, é importante entender que o funk também é cultura. Exato. Porque o que é apontado no funk também é produzido na música popular brasileira. E aí, quando se trata de música popular brasileira, não pode apontar, né? É que a música popular brasileira é branca, né? A música, né? Porque eles colocam porque uma... Porque criminaliza só o funk, né? E lá na biblioteca a gente encontra algumas referências a respeito desses assuntos, ou pelo menos que pode nos bulinar nesses temas. Alguns trabalhos no campo da arte e até de trabalhos produzidos nas faculdades também das pessoas que moram em cidade de Tiradentes, tem bastante trabalho relacionado tanto ao hip hop quanto ao funk, né? Então, gente, dá uma gugada lá no, no, na biblioteca. Su, fala um pouco do, do, do PDF, da, dessa frase que a gente pegou do, do Tiganá Santana. Tiganá é a tese de doutorado do Tiganá Santana Neves Santos, que está nas teses da USP, na Biblioteca Digital. E é uma pesquisa focada nos estudos da, da tradução em diálogo, sobretudo com filosofias e pensares africanos. Crush Master. O título da tese de doutorado dele é A Cosmologia Africana dos Bantu Congo por Bunseki Fukial. Pelo Fukial. É, o Fukial. Tradução negra, reflexões e diálogos a partir do Brasil. É isso, gente. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que agora, que vocês aí de casa, quando estiver escutando funk, não entorte o nariz. Perceba que é um movimento... Só se for pra criar uma dança nova com o nariz. Na batida 20 mil agora. Dança do narizinho. Eu queria que tivesse câmera aqui pra vocês verem meu nariz aqui agora que eu tô tentando fazer. Sarrada com o nariz. Tá. E Joyce, só... Assim, é... Tem também, a gente participou de um documentário que ótimo. Funk de Mina, o nome tá no YouTube. E ele fala e apresenta a narrativa minha, da Daisy Rey, de várias outras MCs de São Paulo. Tem a Carol de Niterói também. Então é um doc de 26 minutinhos que tá muito massa. Assim. Sucesso! É cultura preta, e cultura preta nesse território não veio sem propósito político, sem fundamentos, sem beleza e sem poética. Então, quando você escutar o funk, você veja que no funk eu vou encontrar todos esses fundamentos presentes nele. É um desafio, um corpo transgressor nesse território tão racista e tão violento. É uma devolução de um pensamento e de uma reflexão sobre o que é ser esse corpo preto desse território tão violento. É isso aí, por hoje é isso. Você tá falando tô plena? Tô plena. E é isso aí, gente. Tô plena também. Oh! Valeu! Tô linda, tô plena, tô cheia. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.